sobre falar sobre. Sou eu, quem foi a minhoca, porque eu não é capaz.

todo lado, só aí é que eu não dou. Contigo a meu lado, chorei e sorri. Ensinaste-me um mundo que se acabou depois, mas ainda relembro os momentos a dois. é tão bom recordar o teu olhar sensual que me enfeitiçava e me tirava do normal. Já foste minha e eu já fui teu, como rei e rainha, Julieta e Romeu. As maldades passaram e a ternura ficou. Se a saudade me esmaga, quero que a vida traga o que o passado. Aquela que eu deixo escapar, voaste ao meu lado e eu não soube aterrar. Os doces momentos ainda trago em mim e agora lamento o amargo do fim. É tão bom recordar o teu olhar sensual me enfeitiçava e me tirava do normal. Já foste minha e eu já fui teu, como rei e rainha, Julieta e Romeu. As maldades passaram e a ternura ficou. Se a saudade me esmaga, quero que a vida traga o que o passado ter que decidir. Não vou desistir.

Cada vez a distância entre nós é maior, cada vez mais o amor vai de mal a pior. Mas porquê? Porquê? Não consigo saber. Cada vez mais trilhamos caminhos diferentes, cada vez mais e mais estamos independentes. Mas porquê? É a rádio que só toca sucesso. Agora eu

música portuguesa, o sucesso passa aqui. Amor. aquela loucura que me atrai, ai, ai.